Relatório do Estado dos Idiomas da Internet. Resumo do relatório. Por que fizemos este relatório? Quem somos nós? Os dicionários e gramáticas nos dizem que a linguagem é uma forma estruturada de expressar informação, principalmente entre seres humanos. Mas a linguagem é muito mais do que isso. É a herança fundamental que oferecemos uns aos outros, na maioria das vezes passadas para nós por nossos ancestrais. E se tivermos sorte, uma herança a ser transmitida àqueles que virão depois de nós. Quando pensamos, falamos, ouvimos, imaginamos, usamos a linguagem para nós mesmos e para os outros. É a essência de quem nós somos e como somos no mundo. É o que nos ajuda a contar histórias e compartilhar o que sabemos sobre nós e sobre os outros. Que língua você fala? Você sonha nessa língua? Você pensa em um idioma diferente daquele que fala no trabalho? A música que você ama está numa língua que nem sempre você entende? Cada idioma é um sistema de ser, fazer e se comunicar no mundo. E o mais importante, de saber e imaginar. Cada língua é um sistema de conhecimento em si. Nossa língua é uma forma fundamental de entendermos nosso mundo e explicarmos aos outros. Nossas línguas podem ser orais, faladas ou sinalizadas, escritas, ou transmitidas também por sons, como um assovio ou um tambor. Em todas essas formas, a língua é um proxy para o conhecimento. Em outras palavras, a língua é a maneira mais óbvia pela qual expressamos o que pensamos, acreditamos e sabemos. Agora pense nas línguas que você fala, nas quais pensa, sonha ou escreve. De todas elas, com quantas você consegue se comunicar plenamente em espaços digitais? Qual é a sua experiência no uso de idiomas ou idiomas online? O hardware que você usa tem os caracteres do seu idioma? Você precisa modificar os teclados para usá-los com o seu idioma? Quando você procura informações usando um mecanismo de pesquisa, os resultados são mostrados no idioma que você deseja? Você teve que aprender uma língua diferente da sua para acessar a internet e contribuir com ela? Se a sua resposta a alguma ou muitas dessas perguntas for não, então você está entre as poucas pessoas privilegiadas no mundo que conseguem usar a internet no seu próprio idioma facilmente. E seu idioma provavelmente é o inglês. A internet e seus diferentes espaços digitais oferecem uma das infraestruturas mais críticas de conhecimento, comunicação e ação da atualidade. Mesmo assim, com mais de 7 mil idiomas no mundo, incluindo línguas faladas e sinalizadas, quantos desses idiomas podemos experimentar totalmente online? Como seriam a aparência, a sensação e o som de uma internet verdadeiramente multilíngue? Este relatório é uma forma de tentarmos responder a essa pergunta. Somos uma colaboração de três organizações: Rusknowledge, Oxford Internet Institute e The Center for Internet and Society, da Índia. Nós nos reunimos para fornecer diferentes percepções, experiências e análises sobre o estado dos idiomas da internet. E, em parceria com outros grupos que se preocupam com essas questões, esperamos criar uma internet com tecnologias e práticas digitais mais multilíngues. Este relatório pretende fazer três coisas. Mapear a atual situação dos idiomas da internet. Estamos tentando compreender quais e como os idiomas estão representados atualmente na internet. Para isso, trabalhamos tanto com dados quantitativos, analisando números em diferentes plataformas, ferramentas e espaços digitais, como com dados qualitativos, aprendendo com as nossas próprias histórias e experiências com idiomas online. Aumentar a conscientização sobre os desafios e oportunidades para tornar a internet mais multilíngue. A criação e o gerenciamento de tecnologias, conteúdo e comunidades para os idiomas do mundo apresentam desafios significativos, além de possibilidades e oportunidades fascinantes. Este relatório apresentará alguns desses desafios e possibilidades. Promover um plano de ação. Com essas percepções e consciência, propomos algumas maneiras pelas quais nós e muitos outros que trabalham com essas questões em todo o mundo gostaríamos de fazer planos e agir para assegurar uma internet mais multilíngue. O que este relatório é e o que ele não é? Este relatório é um trabalho em curso ou um trabalho em processo. Muitos indivíduos, comunidades, e instituições diferentes têm trabalhado em diferentes aspectos os idiomas por muito tempo, e mais recentemente, também em diferentes aspectos das línguas online. Somos inspirados por eles, mas este relatório não pretende ser um levantamento completo e exaustivo de cada um e de seu trabalho. Também não conhecemos todo mundo que trabalha com idiomas e internet, embora tenhamos tentado incluir a maioria dos que conhecemos e que nos inspiraram, de uma forma ou de outra, incluindo-os nas nossas sessões de recursos e gratidão. Estamos limitados pelos dados que podemos reunir e discutimos algumas dessas restrições em nossa sessão Números. Agradecemos por comentários e sugestões para melhorar e atualizar as informações que oferecemos aqui e adoraríamos ouvir aqueles que já estão trabalhando nestas questões e gostariam de ser incluídos em futuras atualizações deste relatório. Demos o melhor de nós para escrever este relatório no estilo mais acessível possível. Desejamos que várias gerações e comunidades de pessoas se juntem a nós em nosso trabalho e não queremos que jargões ou uma linguagem acadêmica sejam barreiras para leitura e reflexão. Também queremos que seja traduzido para o maior número de idiomas possível. Tradutores, entrem em contato conosco. Embora tenhamos escrito parte deste documento primeiramente em inglês, não queremos que a língua seja uma barreira para reflexão ou ação. Esperamos que este relatório sirva como uma linha de base para futuras pesquisas, discussões e ações sobre as questões de que ele trata, ao mesmo tempo em que nos fundamentamos em muitos esforços feitos antes de nós. Quem somos e por que nos reunimos para fazer este relatório? Três organizações se reuniram para fazer a pesquisa para este relatório: The Center for Internet and Society, Oxford Internet Institute e Whose Knowledge. Todos nós estamos interessados nas implicações da internet e das tecnologias digitais a partir de diferentes perspectivas de pesquisa, política e advocacy. Nos últimos anos, temos trabalhado o nosso próprio jeito de entender as desigualdades e injustiças dos conhecimentos na internet. Quem contribui com o conteúdo online e como? Logo percebemos que havia poucos dados sobre o conhecimento em diferentes idiomas na internet. Em seguida, quisemos saber mais. Qual é o alcance das línguas do mundo na internet atualmente? Até que ponto a internet é multilingue? Nossa exploração foi limitada a apenas algumas áreas nas quais podemos encontrar informações públicas, úteis e abertas, mas esperamos que seja uma contribuição a mais para todos nós que lutamos por uma internet multilingue. Uma rápida nota sobre a Covid-19 e este relatório. Começamos a trabalhar neste relatório em 2019, antes da Covid-19, mas a maior parte do trabalho de análise, entrevistas e redação aconteceu durante a pandemia global que mudou a nossa vida individual e coletivamente. Todos os que contribuíram para este relatório foram afetados de alguma forma e demoramos muito mais do que esperávamos para compartilhá-lo com o mundo. Mas a Covid-19 também nos ajudou a lembrar como estamos interconectados. Como é essencial para nós conseguir transmitir ideias complexas em diferentes idiomas. E como é essencial ter uma infraestrutura digital resiliente e acessível que seja verdadeiramente multilingue.